Yo. Abre os olhos, veja a sua frente. Bang, bang, cocaína, você pensa que é bom. Maconha e rap violento é seu tipo de som. Enquanto isso, sua alma caminha ao abismo. E no inferno, os demônios de você sorriam. Ele quer te matar, te roubar, destruir, te humilhar, maltratar, atacar, te ferir, detonar, torturar, te quebrar, punir, acusar, tentar, fazer pecar, te ver cair. Te ver cair. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, fugirá de vós, fugirá de vós. Se liga, caro, o que eu te dou é a vida eterna, um bem maior que qualquer coisa que há nessa terra. Minha vontade é boa, perfeita e agradável, só ao meu lado você tem uma vida saudável. Eu sou Jesus, estou à sua porta e bato. Quero ceiar contigo e caminhar ao seu lado. Se está cansado, um dia me que eu te alivio. Pede que eu faço, confie em mim, sou seu abrigo. Vem sentir o que é bom, sente o que é bom. Vem sentir o que é bom, sente o que é bom. Vem sentir o que é bom, sente o que é bom. Vem sentir o que é bom, sente o que é bom. Vem sentir o que é bom, sente o que é bom. Vem sentir o que é bom, sente o que é bom. Sente o que é bom, sente o que é bom, sente o que é bom. 2011, hip hop em adoração, em busca da vida santa. WT, Jane, Ministério Éfeso, nossa. Eu vivo a vida em louvor, vivo em adoração. O verbo que hoje vive é a fonte de inspiração. Caminhando sempre em frente à nova Jerusalém, nova pátria dos guerreiros, maloqueiro. Eu quero bem, viver, não morrer, andar, não parar. Correr atrás, pregar a paz, vencer Satanás. Um carro louco é bom, dos graves sai o som. E sem me corromper, o evangelho é minha missão. Em mina ligeira, porque o diabo quer roubar o seu caráter, frustrar a sua fé. Dia após dia, ligeira na função. Virtude feminina, então vem provar o que é bom. O evangelho tem o que sua alma quer. Louvado seja o nosso Deus, é firme a nossa fé. Hey, louco, tiro o lenço, apago o back pá. Quero ver se tu é monstro quando meu Jesus voltar. Ei, mulher, veja bem o valor que você tem. Não deixe ser comprada por umas notas de 100. O valor, o amor tem que vir de você. Se não esperar em Deus, o mais certo é se arrepender. Vem, trutão, vem provar o que é bom. Viver o evangelho e compartilhar o som. Então vem. Então vem, então vem, então vem, então vem. O tempo tem corrido, relógio não para. A vida continua, é longa a nossa estrada. Missão é pregar, função trabalhar. Jesus venceu a cruz e a nossa luz hei de brilhar. Quem és tu, Satanás, pra frustrar meu Senhor? É forte a nossa fé, é vivo o Redentor. Então vem provar o que é bom, irmão, aumente o som. Nossa alma rap crente, os grave em adoração. Pra mim o bom é Cristo, pois ele é meu amor. Louvado o santo nome daquele que é o Redentor. Vem sentir o que é bom, vem sentir a unção. Vem pro evangelho, a real revolução. ABC, SP, NVS, pá. Nossa alma rap crente, é hora de cantar. Vem sentir o que é bom, sente o que é bom. Vem sentir o que é bom, sente o que é bom. Vem sentir o que é bom, sente o que é bom. Vem sentir o que é bom, sente o que é bom. Vem sentir o que é bom, sente o que é bom. Sente o que é bom.